Dando para esse alongamento, A deve expectativa dos jogos aqui voltando de novo em Coxim. Há muito tempo nós não temos uma competição na Copa Morena aqui. A expectativa é que a torcida compareça, que o time responda. Nós estamos um tempo já treinando. Falta um pouco de recurso, mas o pessoal está se dando, se doando muito nos treinamentos. Todo mundo está aqui de boa vontade, ninguém ganha nada e todo mundo deixando suas casas e se esforçando para que no dia 20, dia 21, a gente possa representar bem a cidade. E que a gente possa fazer um bom jogo e sair daqui classificado. A expectativa é muito grande que o pessoal compareça e apoie aí. Apoie o time, porque o time precisa muito do apoio da torcida de Coxim, que era o que fazia muita diferença na época quando tinha jogos aqui. Era o apoio da torcida, a torcida jogava junto. E é isso que a gente espera, que a torcida jogue junto novamente e o time saia classificado dessa fase que vai ter. E também, Neto, eu queria saber, você já ganhou a Copa Morena, qual que é o grande segredo dessa competição? Do detalhe, uma piscada de olho já era, né? O segredo é você tá bem preparado, bom de perna. Naquela época nós tínhamos um time que estava bem de perna. Esse ano a gente está com uma gurizada nova começando. Na verdade, eu já tinha que ter parado, mas eu estou ajudando mais. E eu creio que até lá a gente vai estar um pouco afinado a mais do que está hoje. E aí o segredo da Copa Morena é você não errar. Quando você erra e sai atrás, é difícil recuperar depois, que os times vêm bem preparados, os times são fortes. Então, o segredo é quanto menos você errar, a chance de você ganhar é maior.